castelos, Vênus azuis, amarelos, sonhar de olhos abertos a semear. Chorar as pitangas com as na manga acontece. A gente até se esquece de que mesmo só há de haver um xodó por aí. No banco da praça, no bolso da calça, na hora de sair ou te levar. O caminho se faz no compasso dos passos que a gente der. No samba que se tem no pé, no doce sal do mar. Erguer da areia castelos, Vênus azuis, amarelos, sonhar de olhos abertos é semear. A graça da gente nas ruas, nas praças e cantar. Pelo gosto que as notas deixam na boca. A semente que a gente plantou faz a terra girar. Todo mundo tudo azul. Do castanho dos seus olhos, a castanha do caju, vou te levar onde o sonho faz brotar. Erguer da areia castelos, Vênus azuis, amarelos, sonhar de olhos abertos é semear. A graça da gente nas ruas, nas praças e cantar. Pelo gosto que as notas deixam na boca. Erguer da areia castelos, Vênus azuis, amarelos, sonhar de olhos abertos é semear. A graça da gente nas ruas, nas praças e cantar. Pelo gosto que as notas deixam na boca.